Arroboboi orixá, Oxumaré, Oluaê babá, arroboboi. Está no ar mais uma vez. Meu brinquedo estupefaciente através da música. Muqueca de Siri. Eu, Siri, vulgo Conrad Rose, conduzo essa carrapeta por 2 horas. E hoje recebo meu grande amigo Álvaro Falzani para contar tudo sobre o disco do Choro Xadrez. Oraiê, mamãe Oxum. Ogunhê, meu pai. Salavá, minha preta véia, dona Mariazinha. Benção, mãe Rosa. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Rádio Comunitária Campeche 98.3 MHz. Hoje, 24 de agosto, é dia de Oxumaré, a cobra coral, arco-íris. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca com U e Q-U. Oxumaré, Serena Assunção, Maiane e Moreno Veloso. Odeia Trancoso, Tupinambá. Ainda vai rolar Mariane de Castro, Roberto Mendes, Jair Oliveira, Belchior, Gal Costa, Gonzaguinha, Abarca, do querido Chico Saraiva, Marcial Salu, Pixinguinha com Benedito Lacerda, aí Álvaro Falzani com Choro Xadrez, Jacó do Bandolim, Valdir Azevedo, Felipe Cordeiro, Ferve, Pet Amin e Aniel Matos. Logo continuo. Ele traz na cinta uma cobra coral. Seu Tupinambá, quando vem na aldeia, ele traz na cinta uma cobra coral. Oi, é uma cobra coral. Oi, é uma cobra coral. Oi, é uma cobra coral. Oi, é uma cobra coral. Álvaro Faleiros, Facção Caipira, Posada, Luciana Souza, Ana Mazotti, Vanderleia, Glória Bonfim, Céu, Metá Metá, Planet Rap com pós de Nuas. Maria Bethânia, Marcelo Lavrador, André Reis, Bruno Menegatti, Socorro Lira, Baldones, Braulio Bessa, Alceu Valença, Elba Ramalho, Marcelo Genesi, Lua Rio Branco, Benegão, Takashi Numazava, Jussara Marçal e Kiko Dinucci, Camila Costa e Carrote Green. Este é o Moqueca Decide de hoje, galera. Espero que vocês divirtam-se tanto quanto eu. Arroba Moqueca Siri nas redes sociais. Não canso de falar que Moqueca é com U e que é U. Prêmio PSA 2007 é a Associação Paulista dos Críticos de Arte com o melhor podcast. Na época que ninguém sabia o que era isso. Quando vem na aldeia, ele traz na cinta uma cobra coral. Se o Tupinambá, quando vem na aldeia, ele traz na cinta uma cobra coral. Trancoso, maravilhosa, faz parte da nossa carrapeta quase duas décadas já. Tupinambá, o Xumaré, o dia de hoje, a serpente, o arco-íris, um orixá que é masculino e feminino. Na sequência vamos de lançamento, Mariane de Castro, com a corda maravilhosa de Roberto Mendes e uma letra espetacular. Querer bem. Cair e desejei um abraço seu. vem, mas eu no meu secreto chafariz, refúgio do meu coração, tenho um cantinho pra você. Estarei sempre por aqui, viu, para guardar nosso carinho nos passos do meu estradar. Eu vou torcer por seu caminho, eu vou torcer por seu caminho. Agora uma música para dois seres incríveis que eu conheci ontem, a Day e o João. Jair Oliveira, olha que música batuta. Beijo, Day. Um abraço, João. Eu vi de perto uma estrela no meio da rua, aguardando o sinal abrir pra atravessar lá, lá do outro lado, bem desligado. Um astro solar assoviava sem parar. No supermercado, um super-herói comprava e comparava os preços dos legumes do jantar. E um ser encantado roía as unhas e se punha na janela pra ver seu amor passar. Seres incríveis sem saber, sem querer. Seres incríveis sem querer, sem saber. Seres incríveis sem saber, sem querer ser. Seres incríveis sem querer, sem saber ser. Seres incríveis. Eu vi de perto uma deusa parada no ponto do lotação que demorava a chegar lá. Lá do outro lado, atarefado, um anjo se apressava pra não se atrasar. No centro lotado, uma outra lenda com encomenda na mochila e tempo curto pra entregar. E os desavisados procuram por seres incríveis sem saber que estamos em todo lugar. Incríveis sem saber, sem querer ser. Seres incríveis sem querer, sem saber ser. Seres incríveis sem saber, sem querer ser. Seres incríveis sem querer, sem saber. Seres incríveis ser eu, ser você, nós. Seres incríveis ser eu, ser você, vós. Seres incríveis sem saber, sem querer ser. Seres incríveis sem querer ser, sem saber ser. Seres incríveis, seres incríveis, seres incríveis, seres incríveis sem querer, sem saber ser. Seres incríveis sem saber ser, sem você, nós. Seres incríveis. Agora Belchior, depois Gal Costa com Gonzaguinha, Muqueca de Siripo. Thank you. sabe envelhecer, o pobre é no buraco. Palavra morreu. Você que é muito vivo, me diga qual é o novo. Me diga qual é o novo. Me diga qual é o novo. Novo, novo, novo, novo. Me diga qual é o novo. Me diga qual é o novo. Me diga qual é o novo. Me diga qual é o novo. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Me diga qual é o novo, me diga qual é. Me diga qual é o novo, me diga qual é. Me diga qual é o novo, me diga qual é. Me diga qual é o novo, me diga qual é. Arroba Muqueca Sim na Rádio Campeche. O gosto do amor. Qual será o gosto do amor? Gal Costa com Gonzaguinha. Agarradinha nesse nível, vou embora. Ainda tô na dor e tô querendo me acabar.

Você está sintonizando uma frequência comunitária. Rádio Campeche, acabou de chegar no estúdio aqui o Álvaro Falzani, daqui a pouco vamos conversar. Esse dia de Oxumaré, vamos tocar mais uma música sobre cobra. Cobra Salamanta, na barca do meu amigo Chico Saraiva. É uma cobra de valias, pisa no meu cabelo, pisa numa bugia. Olha a cobra salamanta, é uma cobra de valias, pisa no meu cabelo, pisa numa bugia. Se pisar no meio, se pisar no meio, se pisar no meio, quebra, se pisar no rabo, chia, se pisar no meio, se pisar no meio, se pisar no meio, quebra, se pisar no rabo, chia, se pisar no meio, se pisar no meio, quebra, se pisar no rabo, chia. Olha a cobra salamanta, é uma cobra de valias, se pisar no meio, quebra, se pisar no rabo, chia. Olha a cobra salamanta, é uma cobra de valias, se pisar no meio, quebra, se pisar no rabo, chia, se pisar no meio, se pisar no meio, se pisar no meio, quebra, se pisar no rabo, chia, se pisar no meio, se pisar no meio, se pisar no meio, quebra, se pisar no rabo, chia, se pisar no meio, se pisar no meio. Fala, Guiné. Olha, aqui tu tem moqueca, tem siri com moqueca, moqueca de siri, siri de moqueca e moquecas de siri. Batuqueira, conheço batuqueira. É pelo coruja batuqueira com ex-batuqueiro. É pelo jeito que ele bate. Eu sou do tempo da coruja batuqueira com ex-batuqueiro. É pelo jeito que ele bate. É pelo jeito que ele bate. É pelo jeito que ele bate. É pelo jeito que ele bate. Primeira parte do Muqueca de Siri de hoje, ouvimos o Xumaré, dia dela hoje, dela, dele, é um orixá masculino e feminino também, serpente, o arco-íris, o Xumaré. Serena Assunção, Manhana e Moreno Veloso, Tupinambá, Déia Trancoso, Querer Bem, lançamento Mariane de Castro com as cordas de Roberto Mendes. Aí, pra dar aí pro João, Seres Incríveis, Jair Oliveira. É, o Jairzinho, aquele do Simpimpão mesmo. Mote Glosa, Belchior, O Gosto do Amor, Gal Costa com Gonzaguinha. Enquanto em Goma Calça, lançamento de Elba Ramalho, música de Ednardo. Cobra Salamanta, com a Barca, da Ive, do brother Chico Saraiva, já esteve aqui. Bate Baú, com Coruja Batuqueira, Jussara Marçal e Kiko Dinucci. E no fundo estamos ouvindo Marcial Salu, no polimento da Fivela. Quer trocar uma figurinha conosco nas redes sociais? Arroba Muqueca Siri, Muqueca com U e Q-U. Prêmio APCA 2007 como melhor podcast da Associação Paulista dos Críticos de Arte. Prêmio Aldir Blanc 2020 pelo Estado de Santa Catarina. Vem aí o Lab Sonoro. Banco de dados sonoros produzido na ilha, o meio ambiente e outras sonoridades para livre distribuição por Copyleft, em breve. Recebendo aqui no estúdio agora o meu querido amigo Álvaro Pausani. Seja bem-vindo. Salve, salve, Siri. Boa noite toda a audiência. É um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Semana passada, na quarta-feira, teve o lançamento do disco do Choro Xadrez, na Matura. Foi muito legal, festa linda. Graças a Deus, nosso público compareceu em peso. Foi inesquecível. Então, vamos lá pro começo, lá pra trás, Álvaro. Como é que começou a sua relação com a música até isso se tornar uma profissão? Pergunto sempre pra quem vem aqui. Qual o ponto de partida dessa estrada, né? Eu sempre ouvi música em casa através do meu pai. Ele colocou até caixinha de som em todos os cômodos da casa para poder ficar ouvindo, assim. É, o meu interesse... Então, isso já era meu pai, não eu, né? Eu ouvia com ele. Mas quando eu virei adolescente, lá pelos 11 anos, eu pedi uma guitarra para minha mãe de presente. Sob influência do rock, né, dos anos 90 ali. E comecei a aprender a tocar guitarra. Passei por vários vertentes do rock, até passei pelo metal, até chegar no punk. Quando eu cheguei no punk, eu percebi que o lance mesmo era a música brasileira. O punk tem essa coisa do questionamento político, né, do posicionamento. E aí eu me vi como um homem preto, brasileiro. E percebi já essa riqueza, né? Foi fechar os olhos e lembrar de tudo que eu já ouvia através do meu pai desde criança. E aí fui migrando pra música brasileira, MPB, choro, bossa nova, até chegar no samba mesmo e choro. Hoje tenho tocado forró também, cada vez mais mergulhado na música brasileira. É, no bailinho lá do Choro Xadrez tem bastante shot forró mesmo. É, ali a gente vai nas três vertentes que eu considero das mais profundas da música brasileira, que no caso é o choro, que tem muitos subgêneros, né, como maxixe, polca, valsa. Aí o samba, né, que tem vários também, samba de partido alto, samba enredo, samba canção, maxixado. E o forró, que também é shot, coco, chachado, forró, baião. Então um mergulho profundo mesmo nesses três grandes gêneros brasileiros. E o bailinho coloca isso lá no sabadão. Falando em maxixe, vamos ouvir o maxixe do disco aí, Sabe Tu? Sabe Tu. Essa é uma composição minha. Foi feita pra bandolim mesmo. Sabe Tu é o nome de uma formiga. Uma formiga voadora. Que naquela época, lá atrás, na minha infância, lá em São José dos Campos, tinha temporada de revoada desses insetos. Do nada vinham muitos deles, assim. E aí a gente pegava, e era uma tradição, assim, era comum pegar e comer a bundinha desse bicho na farofa. Fritava e fazia farofa. E aí eu compus essa música. Ela é uma xixi, pra mim ela tem um jeito também de... uma, meio rural, assim, ela é. Por isso que eu pensei no Sabe Tu. E na instrumentação a gente chamou uma sanfona também pra dar um... deu um clima bem especial. Ficou bem regional mesmo. Ficou regional, é. Essa parte agora que a gente tá ouvindo tem essa convenção. Ficou bem legal a sanfona, bem sutil. Ela responde a flauta bem, bem gostosinha. Boa de dançar, boa de ouvir. Modéstia à parte falando. O disco todo tá muito bom, né? Aproveitar pra falar até a ficha técnica dessa música. Nessa música eu tô tocando bandolim. Quem tá fazendo o cavaquinho é o Fernando Girardi. No violão, Marcelo Portela. No acordeon, Marcelo Bezen. Na flauta, Pedro da Costa. E no pandeiro, Derek Belardi. Sextetinho. Já quando o bandolim ao fundo, voltar a conversar com o Paulzinho. Jacó do bandolim, que nessa música tá tocando um violão tenor, né? É um violão tenor. Coisa linda. Então, quando eu cheguei na ilha em 2018, eu acabei indo morar na rua do Choro Xadrez, né? Eu descobri todo o processo lá, todo o projeto, que vem de 2011. Né? Queria que você contasse um pouquinho dessa história. Pois é, desde 2011 eu me mudei para aquela casa nessa rua, na Exaltina, na rua 2. Eu me mudei em 2011. Eu tava morando na Fortaleza e lá nós fizemos uma roda também, que a gente brincava, que era a Roda dos Rabugentos. Que a gente tava querendo fazer uma roda de choro, eu e vários amigos, Fernando Girardi, Luiz Guedes, Thiago Gueiro, enfim. A gente queria fazer uma roda onde a música fosse prioridade. Porque às vezes a gente fazia já uns encontros musicais, mas aí a galera vira festinha e daí ficava muito falatório. Então a gente tinha essa brincadeira, né, dos rabugentos. Fizemos duas edições, acho, lá na Fortaleza, onde eu morava. Aí quando eu cheguei ali no Rio Tavares, eu já puxei essa ideia junto com o pessoal que morava comigo. Era uma casa de estudantes na época. Eu estudei geografia, então conheci o pessoal da geografia. E tinha o Japa, ele fazia pastéis. E aí eu falei, não, vou juntar a galera, fazer uma roda. Ele fazia os pastéis e a gente colocou uma cerveja lá pra gelar e pronto. Aí começou aí os vizinhos, amigos. Começamos a fazer periodicamente. E aí foi pegando. Como o chão da... E não tinha nome ainda a roda, porque roda do rabugento era uma piada interna, a gente não ia fazer isso. Aí... Qual seria o nome? Como a casa é inteira xadrez, o chão dela, de toda a parte da casa é xadrez, alguém falou ao fundo assim, choro xadrez, não sei nem quem foi exatamente. E aí deu aquele silêncio de aprovação, sabe quando cai bem assim uma ideia? E desde então foi choro xadrez, ficou choro xadrez. A roda acontece toda quarta-feira, geralmente toda quarta, né? É, a gente brinca que é quase toda quarta-feira. É bom acompanhar no Instagram, que eu sempre publico, que a gente dá uma folguinha uma vez por mês, a gente não faz. Só que é meio aleatório, então é interessante dar uma olhadinha na rede social ali que a gente publica. Quase toda quarta, das 19 até as 23. Vamos ouvir outra do disco? Bora. Coração? Coração preto e branco. É uma valsa. É você no piano? Não. Não? Não, essa música eu tô tocando violão. Essa é uma composição da Mari Leonel, grande pianista, amiga. Um beijo, Mari. É... Então a ficha técnica é a Mari no piano e composição, eu no violão, Pedro da Costa na flauta e Marcelo Bezen na sanfona. Essa música ela é bem profunda. Ela é enigmática, meio labiríntica. Ficou um tempero bem gostoso. A hora que entra mesmo acordeon, parece que você tá andando com névoa na rua, assim. É densa, né? Uma música linda. A Mari compôs essa música em homenagem ao professor de piano dela, chamado... O apelido é Gogô. E ele era um botafoguense muito fervoroso. É, né? Porque tá vivo. Então a Mari colocou o nome de Coração Preto e Branco por causa do Botafogo. É claro que a gente do Choro Xadrez vai sempre considerar que é por nós, né? E tenho certeza que a Mari também já deu esse significado no coração dela. Choro Xadrez Preto e Branco, Coração Preto e Branco. Sobre a agenda, Álvaro, o que tem em vista. É, assim, além do choro do bailinho, tem também o samba domingo no Araçá, né? Isso. Quarta, quase toda quarta a roda de choro. Quase todo sábado é o bailinho xadrez, que daí é choro, samba e forró. Mesmo horário, 19 às 23. Todo domingo tem o samba da castanheira, lá no Araçá Botequim. Também das 19h30 até as 23 horas. Toda semana com um convidado especial, diferente. Nessa semana nós vamos estar festejando, comemorando o aniversário do Jason Dias, nosso cavaquinho, grande cantor, também compositor. E a convidada vai ser a Raquel Barreto. Olha que maravilha, o Jason vai estar aqui dia 7. Estava conversando isso agora, vem com o cavaco dele aqui. Vamos lá comer o bolo do Jason. Isso, vamos lá que vai ser bonito. E a Raquel, que é nossa parceira antiga, parceira do Jason também há muito tempo. E vamos tocar no domingo também, nesse domingo, no Parque da Luz, naquele evento Viva o Parque, um evento muito bacana, que tem várias atividades para toda a família, tem atividade de teatro, atividade artísticas em geral, de lazer. Começa às 14 horas o evento, o Choro Xadrez vai tocar das 16 até as 18h30. Aí vai tocar o disco todo. Não vai ser o disco todo, não vai ser um show focado no disco. Vamos tocar umas 4 músicas do disco, mas tem um repertório diverso, assim, pintando o panorama do choro, coisas antigas. Quem que vai? Vamos com o Timão, vai o Carlão, Carlos Schmidt no trombone, da Gafieira do Carlão, grupo que eu gosto muito, também parceiro do Choro Xadrez. Eu vou estar no violão, Fernando Girardi no cavaquinho, Pedro da Costa na flauta, Guilherme Ledu na bateria, Derek Belardi no pandeiro, Adrian de Costa no saxofone. Isso aí. Maravilha. Que horas começa? O evento começa às 14 horas, mas o Choro Xadrez começa a tocar às 16h30. Então, não, essa é a domingueira, dose dupla. É isso aí, daí sai de lá e vai direto para o Araçá. Quer comer o bolo do Jason, ouvir a Raquel, voz maravilhosa. É bem legal cada vez ter convidados diferentes, porque fica sempre interessante, sempre diferente a troca. É, semana passada, a última vez que eu tive, estava o Alegre Correa, a Ana Decker. Exatamente, e a Lúcia Soledad. Isso. Então, essa música que nós estamos ouvindo também é de minha autoria. Chama-se Viajando. Essa música contamos com a participação maravilhosa do Tom Sikman na guitarra. Tá em São Paulo agora, mas ele tem o coração preto e branco também. É Choro Xadrez. E na sequência vamos ouvir Pirueta. Então, olha só que transimento de pensação. Eu ia falar agora mesmo sobre o nosso canal no YouTube. Durante a pandemia, nós fizemos uma série de vídeos educativos e informativos sobre a música brasileira, com foco principalmente no choro. Com o formato de um canal mesmo de YouTube, sabe? Com aquele foco até, né? Que a gente estava em casa, com tempo livre, querendo fazer alguma coisa. Então a gente estava num formato meio de YouTubers mesmo, assim. Eu e o Pedro apresentamos um programa, digamos assim. E aí, essa música, Pirueta, ela foi feita para ser a abertura do programa. A gente gostou bastante dela, a gente fez uma música inteira, ia ser só uma vinheta. Daí a gente gostou, claro, vamos fazer a música. Ficou uma parceria também, minha e de Pedro. Mais uma xixe. Mais uma xixe. Essa foi a primeira que eu escolhi. Olha aí. E a última do disco, isso que é interessante, que ela vem para fechar o disco. E ela tem esse trombone também fazendo contrapontos e melodia. Tem a guitarra. Nessa eu tô no piano daí. Essa aí tá o Tom Sikman na guitarra, Carlos Schmidt no trombone, eu tô no piano, Thiago Guieiro no violão, Fábio Carlesso no contrabaixo, Carolina Scherfen no pandeiro. Quem mais? Pedro da Costa na flauta. Pierre Jucá, nosso parceiro também lá de Ubatuba. Ele tá no cavaquinho. E na sequência, depois dessa, o que que você quer ouvir? Tu diz o disco ou qualquer coisa geral? Qualquer coisa. Ah, deixa eu pensar. Instrumental, vocal, vale tudo. Roendo unha de Paulinho da Viola, né? Sociais, arroba choro xadrez, arroba choro xadrez, e no meu pessoal, arroba Álvaro Falzani, e também arroba Samba da Castanheira. Samba da Castanheira, domingo no Araçá. Isso aí. Paulinho da Viola. Mestre Paulinho da Viola. Profunda essa também. Meu samba não se importa que eu esteja numa, de andar roendo as unhas pela madrugada, de sentar no meio fio não querendo nada, de cheirar pelas esquinas minha flor nenhuma. Meu samba não se importa se eu não faço rima, se pego na viola e ela desafina. Meu samba não se importa se eu não tenho amor, se dou meu coração assim sem disciplina. Meu samba não se importa se desapareço, se desapareço, se desapareço, se digo uma mentira sem me arrepender. Quando entro numa boa, ele vem comigo e fica desse jeito se eu me entristecer. Meu samba não se importa que eu esteja numa, de andar roendo as unhas pela madrugada, de sentar no meio fio não querendo nada, de cheirar pelas esquinas minha flor nenhuma. Meu samba não se importa se não faço rima, se pego na viola e ela desafina. Meu samba não se importa se eu não tenho amor, pois se dou meu coração assim sem disciplina. Meu samba não se importa se desapareço, se desapareço, se desapareço, se digo uma mentira sem me arrepender. Quando entro numa boa, ele vem comigo e fica desse jeito se eu me entristecer. Música. as unhas pela madrugada, oh, pela madrugada, oh, pela madrugada, de sentar no meio fio, não querendo nada, nada, nada, cheirar pelas esquinas, minha flor, nenhuma, nenhuma flor, nenhuma flor, nenhuma flor, meu samba não se importa se eu não faço rima, se pego na viola e ela desapina. Meu samba não se importa se eu não tenho amor. Se dou meu coração assim sem disciplina. Então, meu querido Álvaro, que linda música, hein? Paulinho da Viola, não brinque de serviço, não. Não é? Maravilha. Estará aqui em outubro, né? Vamos lá. É domingo, reprisou o programa. A gente homenageia Paulinho da Viola. 2 horas com a obra dele. É pouco ainda, né? Mas deu pra reunir bastante coisa. Enfim. Um prazer recebê-lo aqui. A porta está sempre aberta, escancarada para você e para todo mundo do projeto, que é um lugar onde eu me sinto em casa, me sinto muito bem, né? Sou sempre muito bem recebido pela Vivi, seu Baltazar, foi citado hoje, um abraço, seu Baltazar, Pedrão, todo mundo lá, o Freitas, a melhor pizza do sul do mundo, né? Eu que agradeço aqui, Siri, muito legal vir participar, contar aí historinhas e falar um pouco do disco aí pra você e pra toda a audiência. Fico bem feliz, convido a todos e todas para conhecer o Show Xadrez, quem não conhece, ir lá brincar com a gente, ouvir a música brasileira, muito feita de maneira séria, mas muito descontraída também, mostrar de como é que é. O importante lá é chegar cedo, né? Tem até no pelo Instagram você consegue comprar o ingresso antecipado, tem uma lotação também, né? Isso é importante. E termina às 11. A vizinhança lá é meio Caxias, então tem que ter a hora certa assim para as coisas. Então termina às 11. Mas já tá começando às 6 ou ainda às 7? Começa às 7 e vai até às 11. Mas a vizinhança apoia a gente, por exemplo, porque esse horário, né, a pessoa quer dormir e tal. É, tanto é que a gente consegue estar ali há 12 anos com esse apoio da vizinhança e a gente faz a nossa parte também de segurar a onda também, não deixar o negócio extrapolar muito. E por isso que a gente pede a colaboração da galera para chegar lá bem cedinho, que dá tempo de curtir bastante. Eu lembro quando eu cheguei para morar na ilha, ia de lá para praia. Aí, foi no verdade, verão, peguei verão. Essa... A gente incentiva a galera, sai. A gente vai também muitas vezes. É bom tomar um banho de mar à noite. Ótimo. Né? E aquele calor. Leva a música pro mar. Exatamente. Enfim. Álvaro, querido, um abraço. Muito obrigado. É uma satisfação tê-lo aqui. E tá sempre aberta a casa para você. O Pedro também, para todo mundo lá do Show Xadrez. Agradeço a ti, Siri, e a Rádio Comunitária Campeche, que faz essa programação bacana aí pra galera. Até a próxima, a gente volta logo aí. Por favor, traz o Pedro. Denise de Castro na escuta. O Eiras também na escuta. Ó, Valdir Azevedo, brejeiro, pra encerrar. Jorginho na escuta, um abraço. Jorginho, Jason também, o show foi cancelado hoje pelo mau tempo também na escuta. E aí, galera, todo mundo tá porta aberta aí. É isso aí, um abraço pra todo mundo. Valeu, Siri. Valeu. Muquecas, Iva, Daiane, João, Sol Cruz, Carla Ratones, Maurício Muniz, Babá Abdo, Valéria, Tico, Marlene do Parque São Jorge, minha mãe Rosa, Melânia, Cida Han, Sandra Rodrigues, Ana Decker, Greg, Diego Mira em Salvador, Chay Lima nas Cinco Ruas, Denise de Castro, Carla Seara, todo mundo na escuta, uma delícia a companhia de vocês. Ouvimos de Pixinguinha e Benedito Lacerda, Atraente, Sabe Tu, Choro Xadrez, do Álvaro Falzani, Carícia, Jacó do Bandolim, Coração Preto e Branco, Choro Xadrez, Viajando e Pirueta, todas com o disco do projeto Choro Xadrez, da casa, a cozinha mais dançante do mundo. Toda quarta-feira tem a roda de choro, todo sábado tem o bailinho, quase toda quarta, quase todo sábado, segundo o Álvaro Falzani. E a pizza do Freitas. Freitas é rubro-negro como eu, como você, como todos nós, exceto alguns. Flamengo. Aí, Displicente, com Pixinguinha e Benedito Lacerda, e Brejeiro, com Valdir Azevedo. No fundo, estamos ouvindo Caboclinho, com Felipe Cordeiro e Ferve. Este é o Muqueca de Cine, que vai ao ar toda quinta, das 7 às 9 da noite, direto do B-Studio, da Rádio Comunitária Campeche, Florianópolis, Ilha da Magia. Muqueca de Cine é um programa de rádio livre, hoje Rádio Comunitária, que desde 2006 luta pela democratização dos meios de comunicação. É a favor do DRM para o rádio digital brasileiro. Pra você ter uma ideia, a nossa TV já foi desligada totalmente as transmissões analógicas. Se você tem um receptor analógico, você precisa de um conversor para receber o sinal da TV brasileira, que é totalmente digital. O nosso rádio, por outro lado, é totalmente analógico. Não existe rádio digital no Brasil. Existe uma portaria lá do Hélio Costa, 2010, para a escolha do padrão a ser adotado para o rádio digital brasileiro. Existem dois consórcios nessa disputa e até hoje não se deu essa definição. Muqueca defende o sistema de código aberto, cognitivo, DRM Rádio, Digital Rádio Mundiale. Permite multicanal, a otimização do espectro eletromagnético, quando o outro consórcio, o HD Rádio, privilegia a estética, ou seja, menos emissoras, mais qualidade de som. Nós da DRM buscamos a democratização através de mais emissoras numa qualidade de som boa. Enfim, uma grande disputa. Quem está bem à frente disso lá em Brasília é a Erundina. Um abraço, querida. Luta. Fala, pacas, né? Enfim. São as minhas 2 horas terapêuticas de rádio. Tá preparado? Mari Hoffman, na escuta, tem pedido. Às vezes eu esqueço de anotar uns nomes aqui e me puxa a orelha, galera. Manda zap. Aliás, o zap, esqueço de falar. 489-9150-5037. 489-9150-5037. Vai dar uns pitacos, falar umas besteiras, declarações de amor, benzeduras, receitas culinárias e tudo mais. Pete a mim e a Niel Matos Álvaro Faleiros. A gente se come. A gente se come. A gente se lambuza. Quer saciar uma fome que não tem fim, que não tenha nunca, que não tenha nunca. Melhor assim. gente se come, a gente se lambuza, quer saciar uma fome que não tem fim, que não tenha nunca, que não tenha nunca. Eu gosto assim. Esquentei você em borbulhas de dendê até o dia amanhecer. E então, de sobremesa, ai, tem chantilly com cereja, tem nós dois em cima da mesa e as roupas no chão. Se lambuza, quer saciar uma fome que não tem fim, que não tenha nunca, que não tenha nunca. Eu gosto assim. Esquentei você em borbulhas de dendê até o dia amanhecer. Da mesa e as roupas no chão. Uma linda canção de amor. E agora o brother Pousada, com a facção caipira que vive prestigiando o Muqueca. Lamento, uma música sobre... Aí, quem quiser levantar, esse é um reggaezinho gostoso, hein, pra dançar. Fica à vontade aí, ó. Vamos fazer esse baile agora, que vai começar uma sessão de música gostosa. Sobre dor de amor. Ó o pé quebrado. Eu acordo time, a inspiração se torna deserta. Vazio se faz em meu peito limpado. Eu sinto meu peito vazio, me volto nas tuas caras. As noites são longas e eu sinto mais frio. Procuro afogar no álcool a tua lembrança, mas noto que é ridícula a minha vingança. Eu vou seguir os conselhos de amiga e garanto que não beberei nunca mais. E contemplo a imensa saudade que sinto. Se esvai. A imensa saudade que eu sinto se esvai. A imensa saudade que eu sinto se esvai. A imensa saudade que eu sinto se esvai. De cartola, peito vazio. Agora Ana Mazotti, Roda Mundo e depois Vanderléia, um chorinho pra Vandeca. Viva Vanderléia! Muqueca de Siri na Rádio Campeche, galera! Vamos dançar! Muito poder e roda a vida pra morte querer. Roda a gente rodando sem ver e vai rodando o mundo sem ter. Muita gente querendo saber se o nada tem jeito de ser. Se girar é bom, põe os pés no chão, olhe em frente, irmão. Tem muita coisa pra se aprender. Se você puder, faça o que quiser. Não se esqueça, irmão, que é pra valer. E recomeça o giro outra vez, tirando tudo que possa poder. Rodando a gente que roda sem ver, rodando o mundo que vai remoer. Tem muito espaço pra gente querer, tem muito sonho pra gente esquecer. Que se vive só, que ninguém tem dó. Dá de olho, irmão, tem muita gente vindo de ré. Pense outra vez, pense para três. Pense logo, irmão, pode não dar pé. Do swing na maneira do teleco, teco do balaco, babo também. Sou do pinto e borda, pois o que não mata engorda. Sou caçamba, sou a quadra, estou com o que interiria. Saiba que eu não estou de brincadeira, esse xingado nas cadeiras. Muita história tem pra contar, pra desacatar, saracotia. No riso chorar, no que eu vou te cantar. Minha voz se deixa levar no bordão e laço contratempo com um bandolim e um breque de pandeiro. Vem levantar-me do chão. Eu vou flutuando, sincopando, me envolvendo. Choro sem lamento, pouco a pouco me aquecendo. E faço desse abraço um compasso que não vai ter fim nem lugar. E preciso pra não te iludir. Se você pensa aí que eu vou me despedir, ah, se aquieta, acabei foi de começar. Porque eu sou brasileira do swing na maneira do teleco, teco, do balaco, bato também. Sou do quinto e bota, pus do que não mata, engorda, sou pra samba, sou acorda, estou pro quinto, eriria. Saiba que eu não estou de brincadeira, esse gingado nas cadeiras, muita história tem pra contar. Desacatar, saracotia, não riso chorado que eu vou te cantar. Minha voz se deixa levar com botão e laço, corta tempo com um bandolim e um breque de pandeiro, vem levantar-me do chão. E eu vou flutuando, se encopando, me envolvendo, choro sem lamento, pouco a pouco me aquecendo, e faço deste abraço um compasso que não vai ter fim, nem lugar. Aviso pra não te iludir, se você pensar aí que eu vou me despedir, se aquieta, acabei foi de começar. Por quê? Minha voz se deixa levar no bordão e laço contratempo com um bandolim e um breque de pandeiro, vem levantar chão. E eu vou flutuando, se encopando, me envolvendo, choro sem lamento, pouco a pouco me aquecendo, e faço desse abraço um compasso que não vai ter fim, nem lugar. E aviso pra não te iludir, se você pensar aí que eu vou me despedir, se aquieta, acabei foi de começar. Por quê? Porque eu sou brasileira do swing na maneira do teleco, teco, tuba, laco, baco também. Sou do pinto e borda, pois o que não mata engorda. Sou caçamba, sou a corda, estou pro quem der ideia. Saiba que eu não estou de brincadeira, esse gingado nas cadeiras, muita história tem pra contar. Pra desacatar, saracotia, no riso chorando que eu vou te cantar. Pra desacatar, saracotia, no riso chorando que eu vou te cantar. Pra desacatar, saracotia, no riso chorando que eu vou te cantar. Muqueca de Siri na Rádio Campeche, essa foi Vanderleia. O microfone. Resolvido. Resolvido a microfonia, vambora. Canto para o Chumaré. Hoje dia dela, dele, orixá masculino e feminino. Que o orixá já chegou, vem conhecer seu balé. Glória Bonfim. Que a cobra serpenteou na dança de Oxumaré. Vem, que o orixá já chegou, vem conhecer seu balé. Que a cobra serpenteou na dança de Oxumaré. É de ferro tridente, é o Ifá de Oluô. É a sagrada serpente, é a cobra Angurô. Sua trança se dobra das costas pro chão. Tem no torso uma cobra, é a coroa de Dan. É o macho, é a fêmea, é homem e mulher. Pororoca, arco-íris, é Oxumaré. Angorô, mexe a trança, orixá já chegou. Todo povo que dança diz arrombobô. Arrombobô, arrombobô, arrombobô é a cobra Angorô. Arrombobô, arrombobô, arrombobô é a cobra Angorô. O orixá já chegou, vem conhecer seu balé, que a cobra serpenteou na dança de Oxumaré. Vem, que o orixá já chegou, vem conhecer seu balé, que a cobra serpenteou na dança de Oxumaré. axé, a fêmea é homem e mulher, pororoca, arco-íris, é Oxumaré, angorô, mexe a trança, orixá já chegou, todo povo que dança diz arrombopô. Arrombopô, arrombopô, arrombopô, arrombopô é a cobra angorô. Arrombopô, arrombopô, ouvimos. Bete Amin, Aniel Matos, Álvaro Faleiros, A Gente Se Come, Lamento, Facção Caipira com Pousada, Se Acontecer, Luciana Souza, Rodamundo, Ana Mazotti, um chorinho pra Vandeca, Vanderleia, Canto pra Oxumaré, com Glória Bonfim ao fundo. Vamos lá, mais um pouquinho de muqueca. Agora vamos começar com o Céu. Dentro da cabeça, olho na estrada, vaga, paisagem que acalma, veloz, a mente não para, distraindo o tempo, árvore parada, carro em movimento, rosto na janela, som do contravento, o vento é um menino, pulindo com a gente, corre pela saia, mando assento, a poeira sobe, o zóio ela fere, a boca ela seca, a pele ela rasga, o vento é um menino, bolindo com a gente, corre pela saia, bem contra a parede, bem contra a parede, bem contra a parede. Passa dentro da cabeça, olho na estrada, vaga, paisagem que acalma, veloz, a mente não para, distraindo o tempo, árvore parada, carro em movimento, posto na janela, som do contravento, o vento é o menino, corre pela saia, em cima do assento, a poeira sobe, o zóio ela fere, a boca ela seca, a pele ela rasga, o vento é um menino, pulindo com a gente, corre pela saia, bem contra a parede, bem contra a parede, bem contra a parede. Contravento, Céu. Este é o Muqueca Zig, que vai lá toda quinta, das 7 às 9 da noite, pela Rádio Comunitária Campeche, 98.3 MHz. Também transmitido pelo streaming, radiocampeche.com.br. Domingo, 11 da manhã, tem o repeteco do programa gravado. Meta Meta, Cobra Rasteira, Oxumaré. Nem todo trajeto é reto, nem o mar é regular, nem todo trajeto. Próxima quinta, a Muqueca recebe Victoria Abtalion com sua escaleta. No dia 7, Jason Dias com seu cavaco. Tá ficando bonito, né? Toda semana tem convidados. Ainda tem o Breno Reis. Vou encaixar o Breno Reis. Trocar uma ideia sobre artes visuais, sobre tatu. O Breno Reis que vai riscar o Siri em breve. Fazer a fórmula da frequência do rádio. F igual a C sobre lambda. Frequência é medida pela velocidade da luz dividido pelo comprimento da onda. Isso que faz o nosso 98.3 MHz FM aqui, a frequência comunitária. Galega do Triângulo, Patrícia Reuter, tá intimada também a comparecer. Agora Planet Ramp, do meu amigo queridaço Formigão, baixista do Planet Ramp. Nunca tenha medo. Tentaram, mas não vamos calar, mas não vamos calar, mas não vamos calar. Tu sabe, nada vai nos parar, nada vai nos parar, nada vai nos parar. É treta, mas vamos prosseguir, mas vamos prosseguir, mas vamos prosseguir. Somos Chico, sabotagem zumbi, sabotagem zumbi, sabotagem zumbi. É tempo de geral se organizar, juntar a menosada que é pra desorganizar. Sangue e suor, meu chapa de um povo inteiro que mesmo cheio de dor levanta pra trabalhar e vai lá. Na rua aprendi a dividir, dividindo foi que evoluí, assim que cresci. Sem me ajoelhar pro Deus deles, rezar pro Deus deles, pagar pro Deus deles, então. Nunca foi fácil, meu irmão. Cê tá ligado? Conta nos dedos da mão. Quem corre pro seu lado? Mestre Jorge tem uma letra. Nada vai me parar, nada vai me parar, nada vai me parar. Eu me rendo e não arrego pra ninguém, não arrego pra ninguém, não arrego pra ninguém. Obrigado, mas eu vou ficar bem, mas eu vou ficar bem, mas eu vou ficar. Quero dividir pra não haver divisão. Procuro sempre quem some comigo e não quem some quando o bicho pega. Na hora do sapeca, quem desaparece na hora da pressão. No fole da sanfona o mundo abre e fecha. Despiorar esse lugar é o que me interessa. Todo ser humano é um universo. Fogo na caldeira e não se esqueça desse verso. Nunca foi fácil, meu irmão. Cê tá ligado? Conta nos dedos da mão. Quem corre pro seu lado? Mestre Jorge tem uma letra. Aprendemos desde cedo. O esquema é esse. O sul é novo. Nunca tenha medo. Mother Earth, no longer so motherly. To each other we haven't been so sister and brotherly. Treat each other like we are so utterly alien to each other. The wealthy treat the poor like clutter to be swept out of the way of the rich. Ain't that a bitch? The dog who gets sucked by the politics. The itch on our back needs to be scratched. And if we stand together we all be unmatched. Descendants of cats who didn't raise any mice, so no longer fazed by the price to pay. It's our life they say, but everyone ain't meant to be lions. But at least pay attention cause the land's dying. Can't focus on boxes from Amazon. We getting what a life in the Amazon is threatened. Man, they wanna pay us a lesser fee, but we don't want a piece of the pie. We deserve the whole recipe. Mm-hmm. Agora vamos relembrar Chico Science. Maracatu Tiro Certeiro com Lua, Rio Branco, Benegão e Takashi Kumazawa. Presta atenção nessa versão aí, galera. Tiro certeiro, como bala tira cheira sangue. Quando o gatilho é tão frio, quando quem tá na mira, o morto erro e certeiro se foi. O sol é de aço, a bala é escaldante. Tem gente que é como pau, que é o toque de uma se quebra. Outros não, ainda conseguem abrir os olhos e no outro dia assistir TV. Mas comigo é certeiro, meu irmão. Não encosta em mim, que hoje eu não tô pra conversa. São dias de confusão. Se as peças do tabuleiro se movem sem direção, não te convém desespero. São mistérios da criação, da criação, da criação, da criação, da criação. Alô Chico, alô nação. Tô na missão do maracatu de tiro certeiro como todo brasileiro. Que na criatividade dá seu jeito pra sair do atoleiro. Certeiro como todo prisioneiro que enxerga a liberdade através das chaves do carcereiro. Alô Recife, alô Brasília, alô Rio de Janeiro, alô Brasil, alô mundo inteiro. Alô encontro só no meu roteiro. No microfone, Benegão, Marcos Suzano no pandeiro. Mas o sol é de aço, a vara é escaldante. Tem gente que é como barro, que é o toque de uma se quebra. Outros não, ainda conseguem abrir os olhos e o outro dia assiste TV. Mas comigo é certeiro, meu irmão. Não vou encostar em mim, que hoje eu não tô pra conversa. É ou não é? A carrapeta mais inusitada das galáxias. Agora atendendo o pedido de Mari Hoffman, diretamente de Porto Alegre, Marginália 2, com Maria Bethânia. Oh, oh, eu brasileiro confesso minha culpa, meu pecado. Meu bem guardado segredo, minha aflição. Eu, brasileiro, confesso minha culpa, meu degredo. Pão seco de cada dia, tropical melancolia, negra solidão. Aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo. Aqui o terceiro mundo pede a bênção e vai dormir. Entre cascatas, palmeiras, araçais e bananeiras, ao canto da Juriti. Aqui meu pânico e glória, aqui meu laço e cadeia. Conheço bem minha história, começa na lua cheia antes do fim. Aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo. Minha terra tem palmeiras onde sopra o vento forte da fome, do medo e muito, principalmente da morte. lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal agora o que vou temer? Oh yes, nós temos banana até pra dar e vender. Lelê lalá. Aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo. Entre a pedra e a poesia, entre a fé e a fome, entre o pão e a palavra, entre o vão e o verso, entre a vida e o voo, na porta da igreja, ao som de cada moeda caindo na cuia, o cantador exerce o seu ofício. Ouvimos Contra Vento, Céu, Cova Rasteira, Metar. Nunca Tenha Medo, Planet Ramps com Pós Nus. Maracatu, Tiro Certeiro, Lua Rio Branco, Penegão, Takashi Numazava e Marco Suzano. Marginalia 2, Maria Bethânia, no fundo violeiro na porta da igreja, Marcelo Lavrador, André Reis, Bruno Menegatti e Socorro Lira. Ainda tem mais um pouquinho de muqueca. Vamos cair lá no shot, tocar Valdones, Alceu Valença e depois um baião. Baião com Marcelo Genesi. Vou começar com uma música de Braulio Bessa, Meu Canto, que fala sobre o lugar de onde a gente vem. Enfim, chegando ao final esse programa emocionante, onde eu recebi meu querido amigo Álvaro Falzani. Depois de muito tempo eles registraram, ele mais o Pedro, mais essa galera toda aí, que eu não vou citar para não esquecer ninguém, mas todo mundo contribuiu nesse disco maravilhoso, esse tempo de espera todo. Valeu muito, e foi uma grande satisfação, uma grande alegria pro programa contar com o Álvaro. Tô faltando o Pedro, mas o resto da galera, mas isso vem aos poucos. Enfim, é um canal aberto para música boa, de qualidade, para quem tem sensibilidade, tesão pelo que faz. Esse aqui é o lugar. Eu falo pacas, né? Quer trocar uma ideia com esse canal nas redes sociais? Arroba Muqueca Siri, Muqueca com U e Q. 489-9150-5037. Se quiser inserir na linha de transmissão ou trocar uma ideia, mandar material também. muquecasiri@gmail.com. Quem quiser pelo drive distribuir material. Enfim, é isso. 16 anos, 17 anos. Ainda não pulei esse disco. 17 anos de rebeldia e música boa. Eu, Conrad Rose, vulgo Siri, adoro a companhia de vocês. Um abraço pro meu amigo Johnny Garcia, da Rádio Bronx, em Barcelona. Retransmite o Moqueca nas quintas, 6 da tarde. Lá eu posso ter mais liberdade. Desculpa. Meu canto. O santo é o meu lugar. Foi nessa terra que Rita cantou e se encantou com o sabiá. Braulio Bessa. Obrigado pelo convite para dar voz a essa bela canção, meu irmão. Eu sou da terra que brota poesia, que a fé é o guia, guiando essa gente. Eu sou da terra desse povo bom, que carrega o dom de ser doce e valente. Quando a cidade grande fere minha alma, sua vida calma, cura o meu corte. Peguei o rumo da lembrança e regressei, resisti, pelejei, mas a saudade foi mais forte. Eu canto alto e digo em todo canto que o Alto Santo é o meu lugar. Foi nessa terra que Rita cantou e se encantou com o sabiá. Eu canto alto e digo em todo canto que o Alto Santo é o meu lugar. Foi nessa terra que Rita cantou e se encantou com o sabiá. Eu nasci no interior, nunca neguei a ninguém. A terra que a gente vem merece todo o amor. Lá sorri e senti dor, de lá meu peito não sai. Essa terra me atrai e eu digo sem receio: quem esquece de onde veio não sabe pra onde vai. Vou no açude pra matar a minha sede, vou me balançar na rede, no alpendre ventilado. Vou na pracinha passear e prosear, e quem sabe encontrar os amigos do passado. Vibrar com a chuva banhando o terreiro, visitar o bodegueiro e comprar fiado. Aqui eu vou com os pés no chão, num céu de sertão, meu interior amado. Eu canto alto e digo em todo canto que o Alto Santo é o meu lugar. Foi nessa terra que Rita cantou e se encantou com o sabiá. Eu canto alto e digo em todo canto que o Alto Santo é o meu lugar. Foi nessa terra que Rita cantou e se encantou com o sabiá. Foi nessa terra que Rita cantou e se encantou com o sabiá. Agora de volta, figurinha carimbada no Muqueca de Siri, ao seu Valença. Antepenúltima de hoje. Dá pra dançar coladinho. Olha que gostoso. Desfrio. Que sonho louco carregado de ilusão. Sonhei de cara, coração. Que sonho louco carregado de ilusão. Lua bonita derramada nas calçadas, anel de prata madrugavas. Eu sonhei com borboletas que saíam das janelas, colorindo a primavera, e sem teus braços acordei. Saia rendada, pendurada na varanda, tem a cor da esperança de um amor que não passou. Pois todo dia lembro sempre da janela, do amor que eu dei pra ela. Foi tão bom quem me ficou. Foi tão bom quem me ficou. Foi tão bom quem me ficou. Foi tão bom quem me ficou. Foi um sonho, meu amor. Que sonho louco carregado de ilusão. Sonhei de cara, coração. Que sonho louco carregado de ilusão. Lua bonita derramada nas calçadas, anel de prata madrugavas. Eu sonhei com borboletas que saíam das janelas, colorindo a primavera. Sem teus braços acordei. Saia rendada, pendurada na varanda, tem a cor da esperança de um amor que não passou. pois todo dia lembro sempre da janela do amor que eu dei pra ela. Foi tão bom que em mim ficou, foi tão bom que em mim ficou, mas foi tão bom que em mim ficou, foi tão bom que em mim ficou, mas foi um sonho, meu amor. Sonhei de cara, coração. Que sonho louco carregado de ilusão. Sonhei de cara, coração. Que sonho louco carregado de ilusão. Sonhei de cara, coração. Que sonho louco carregado de ilusão. Sonhei de cara, coração. Um abraço pra Gemuniz que acabou de chegar na escuta aí. Ela curte Marcelo Genesi, tá aí então agora, lançamento do Marcelo Genesi, eu acho que é lançamento, não tenho certeza, se caduco, baião. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião, e quem quiser aprender, a favor prestar atenção, morena chegue pra cá, junto ao meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião. O baião, diz que baião, diz que baião. Eu já dancei, balancei, chamego, samba e xerém. Mas o baião tem o quê que as outras danças não têm? E quem quiser só dizer, pois eu com satisfação vou dançar cantando o baião. O baião, diz que baião, o baião. Cantei no Pará, toquei sanfona em Belém. Cantei lá no Ceará, e sei o que me convém. Por isso eu posso afirmar, com toda convicção, que sou doido pelo baião, pelo baião, pelo baião. Baião, ouvimos Meu Canto, Valdões e Braulio Bessa, Sonho de Cara, o seu Valença, Baião, Marcelo Genesi, para fechar, Muqueca, Disse-lhe de hoje. Ainda tem Camila Costa, queridaça, que toca no Muqueca também desde lá de 2008, 2009. Diva, Sol Cruz, Carla no Ratones, Maurício Muniz, o Baba Ábido com a Valéria, o Tica Marlene no Parque São Jorge, Melânia, Cida Han, Alvinho Guimarães, Sandra Rodrigues, Ana Decker, Professor Greg, Diego Mira, Chay Lima, Cudes, Rogério Bodão, Cacá Beltrão, Mari Hoffman, Gê Muniz, Denise de Castro, Carla Ciara, Jason Dias, Danilo de Olinda, toda a galera. Dai, João, uma delícia a companhia de vocês. Este é o Muqueca Seguir no ar toda quinta, das 7 às 9 da noite, 9 e pouquinho, direto do Bistúdio da Rádio Comunitária Campestre, sempre com a porta aberta para quem quiser chegar, entender e se apropriar de como é feito um programa de rádio comunitária. E como funciona uma emissora de rádio comunitária. Vez ou outra, como semana que vem. Ah, importante, semana que vem, antes do programa, 5h30 da tarde, tem oficina de rádio comunicação. Oficina prática de rádio comunicação. Eu mesmo apresento a rádio aqui, para quem quiser conhecer, mora nos arredores, tem uma ideia, quiser se apropriar, fazer parte da programação. Este é o caminho. @ Rádio Comunitária Campestre no Instagram, valeu? Eu, Conrad Rose, vulgo Siri, conduzo a carrapeta aqui na quinta e domingo, 11 da manhã, tem o repeteco do programa gravado. Programa... Camila Costa. É a versão do Carrot Green. Salve as caboclas da mata, salve Iracema, salve Jurema. Salve as caboclas da mata, Iara, Jussara, Jupira e Jandira. Também sou eu brincando na mesa. Orai é eu, mamãe Oxum. Ogum é meu pai. Agora se ela vá, minha preta véia, Dona Mariazinha. Bênção, Mãe Rosa. Saúde, força, Mãe Rosa. Excelente final de semana, paz, saúde, luta, trabalho, direitos humanos, carícias, afetos, sorrisos, satisfações, beijos, abraços, prazeres, orgasmos, salvações, rubro negra. Levar a nossa pista para o seu evento, o carrapeta mais inusitado das galáxias, com percussão ao vivo, percussão coletiva, para quebrar no coco, na cabaça, no prato, na faca, na frigideira, no chocalho, no ganzá, reco, reco. Um abraço pra galera da Cachaçaria no Ponto. Quinta passada teve repeteco do programa porque o Cid tava botando o som lá. Fala Pacas. Não fala mais com a Adminha aí, ó. Tu tem moqueca, tem siri com moqueca, moqueca de siri, e siri de moqueca e moquecas de siri.